Ei, yo, sejam todos muito bem-vindos a esse streaming digital. Agora são 6 horas da noite e vai começar o seu, o meu, o nosso programa Brisa Blunt. Brisa Blunt. Então fique ligado que já já vai começar. Blunt. Brisa Blunt. Brisa Blunt. Brisa Blunt. Brisa Blunt. Brisa Blunt. Eu sou o Marcos Guilherme e se você quiser me seguir em alguma rede social, meu Instagram é @gibs, GUIB3S. Essa é a estreia, então fica ligado. Ei, ei, yow. Oi, boa tarde. Olha só, um amigo nosso que vem aqui em casa, ele fuma maconha, né? E ele fechou um baseado e deixou o pedaço de maconha aqui em cima do sofá. E a Rubi comeu um pedacinho, agora ela não tá ficando em pé, ela tá bem estranha. O que que tu acha que a gente deve fazer? Olha, o que eu posso indicar é um reggae, né? Bote um Bob Marley agora, um tribo de Jah. Bote uma ração boa a ela, a água, porque ela vai sentir sede. E ela ficar quietinha assim é normal, né? Ela deve estar curtindo uma vibe. Deve estar pensando em coisa de quando ela era só um filhotinho. E é isso aí. É ração boa, água, Bob Marley, um reggae do bom, né? Tribo de Jah. E não quebra a vibe, não. Deixe ela. Está começando. Vai começar. Programa Brisa Blunt. Brisa Blunt. Um momento para você descansar a sua mente. Sua mente. Agora vai, em pleno deserto, a tempestade de areia lhe trouxe pra mais perto. Agora vem, a mim semelhante, também jovem nesse jogo, mas já tão bem amante. Agora vê, descer já deu certo, pois já desejei a um gênio e cruzei o dedo aberto. Agora vai ter festa na floresta, mais de 1 milhão de bardos juntos pra essa seresta. Lhe ofereço algo pra beber, cê bebe tudo sem uma gota escorrer. Se sonhei ou se eu tô sonhando, eu não sei, só sei que eu tô gostando. E o coração sambando a palpitar, nós valsando ao som daquela davita. Me toquei que tava alucinando, um oásis com a gente lá morando. Mas eu sei que você não me quer. Me afobei quando meu beijo retribuiu. Não faz mal, benzinho, não vou lhe incomodar. Mil e uma rejeições já precisei encarar. Mas eu sei que você não me quer. Me afobei quando meu beijo retribuiu. Outro igual, desculpe, não vai encontrar. No varal do oásis eu estendo o amor para dar. Parada, pa paradará, parada, pa paradará, pa paradará, pa paradará, pa paradará. Agora vai, agora já passou. Eu fiquei meio areada que a rede balançou. Agora chega desse malagouro. Não sou mais um bezerro, ilustro bem os meus touros. Agora vai, minha letra mudou. Mamma mia, caramba, eu quero um flop novo. Agora vou ouvir o meu coração, que sabe dessa batida sai um outro refrão. Lhe ofereci água pra beber, fez cara feia e se danou a correr. Se sonhei, eu ouvi quando acordando, no deserto seu nome ecoando. Cê tem noção que consegue me afetar mais do que a situação da política brasileira. Me passei, tô sempre alucinando. Vou fugir, ser um monge tibetano. Pois eu sei que você não me quer. Me afobei quando meu beijo retribuiu. Não faz mal, benzinho, não vou lhe incomodar. Mil e uma rejeições já precisei encarar. Tudo bem que você não me quer por aqui. Me afobei quando o meu beijo retribuiu. Não faz mal. O ideal é aprender a me preservar, pois eu sei, por mim devo ter mais respeito. Já notei, a minha saúde vale mais que um beijo, outro igual. Desculpe, não vai encontrar no varal do deserto. Eu ainda estendo amor para dar, para dar, para dar, para dar, para dar, para dar, para dar, para dar, para dar. Paradise, parada, pa, paradará. Rádio Jupiterizando. Aqui a música não para. Numa casinha feita à mão, feita à mão, numa floresta onde eu possa plantar. Agrofloresta onde eu possa plantar o que eu quiser e andar de pé no chão. Eu quero morar numa casinha feita à mão, uma floresta onde eu possa plantar o que eu quiser e andar de pé no chão. Você ainda não percebeu, depois do que aconteceu, só sobrou nós dois, agora é só você e eu. Só viajar, nem pega o passaporte, cê me leva pra qualquer lugar, sem hora pra voltar. Nosso amor ninguém supera, e se eu contar dá uma novela. O que é nossa luz, e se cortarem a luz, a gente vai jantar. A gente tem amor, a gente tá no louco. Um pagodinho pra esquecer, ouvindo SPC, um funk, eu e você, um dog e do suco. Você é a coisa mais perfeita feita nesse mundo. É complicado e perfeitinho, tipo Raimundos. É assim, dias de luta e dias de glória. Só os loucos sabem o que a gente faz em um segundo. Nosso amor ninguém supera, e se eu contar dá uma novela. O que é nossa é luz, e se cortarem a luz, a gente vai jantar à luz de vela. Rádio Juterizando. Juterizando. Um show de alegria no seu rádio. Be tanto mar entre nosotros y no te conozco bien, pero ese dulce de tu boca lo voy a beber. Quiero rozar tu mejilla y vivir en tu piel o en tus piernas que me miran con tanta sed. Yo te miro, tú me miras, lo sabes bien. Aunque todo fuera un sueño que no me quiero perder. Quiero que me des tu dulce vino, tengo tanta sed. Quiero que amanezcas todo conmigo, tengo tanta sed. Quiero que me vuelvas con tus piernas una y otra vez. Quiero que me des tu dulce vino, tengo tanta sed. Quiero serte mía, quiero ser tu risa. Quiero que me des ya todo de ti. Quiero rozar tu mejilla y vivir en tu piel o en tus piernas que me miran con tanta sed. Yo te miro, tú me miras, lo sabes bien. Aunque todo fuera un sueño que no me quiero perder. No, no, no, no. Quiero que me des tu dulce vino, tengo tanta sed. Quiero que amanezcas hoy conmigo, tengo tanta sed. Quiero que me vuelvas con tus piernas una y otra vez. Quiero que me des tu dulce vino, tengo tanta sed. Quiero serte mía, quiero ser tu risa. Quiero que me des ya todo de ti. Quiero serte mía, quiero ser tu risa. Quiero que me des ya todo de ti. Programa Brisa Blunt. Eu adoro. Glória Groove. O que é que cê fez? Me acendeu, puxou, prendeu, passou outra vez. E alá, ó que situação. Eu nunca aprendi a não ficar na tua mão. Você quer dar uma, não quer andar dois. Você me enrola, me aperta, guarda pra depois. Deixei embolada, eu já tô bolada. Presa na sua teia, Mary Jane abandonada. Me sentindo seda na porra. Não era bem o que tu queria, mas até que eu dou pro gasto. Me sentindo seda na porra. Eu tinha tudo pra ser blunt, mas tu me botou de lado. Me sentindo seda na porra. Não era bem o que tu queria, mas até que eu dou pro gasto. Me sentindo seda na porra. Eu tinha tudo pra ser blunt, mas tu me botou de lado. Sua brisa pra lá, eu quero alguém pra me priorizar. Não vai mais conseguir me enrolar. Eu mereço mais que segundo

Rádio Jupiterizando. Aqui a música não para. Acreditei de nós dois. Só dei espaço na terceira vez. Foi básico, tipo feijão com arroz. Diz o que eu faço agora? Me sinto cada vez mais longe do fim. Filha da maliciosa, eu mordi a isca direitinho. Disse pra mim mesmo que eu não faria nada parecido. Vivo me contradizendo. Se dissesse que não foi bom, estaria mentindo. Parece saber o que eu penso, que eu quero, sabe exatamente o que dizer. Me manda desligar a televisão e carinhosamente me convida pra anestesia. Sereia.

Rádio Juterizando. Show de alegria no seu rádio.